5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutiplex 1 não vai a lugar nenhum. Plutiplex 1 não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar. É. Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso, meu carimbo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Wirescast. Aqui é o Matt Draven e eu já tentei fazer o Hadouken. Aqui é o Egon e se prepare para voltar ao passado. Aqui é Nessa, eu tenho a força. Aqui é Kinaf e eu não sou desse tempo. Eu sou o Léo Amorim e eu sempre torcia pro sobretudo da Carmen San Diego levantar. Nossa. Nunca levantou. Tá esperando até hoje. Eu mostrava as pernas, né, cara? Coisa escrota. Muito bem, galera. Nesse Wirescast vamos falar daqueles desenhos que marcaram a nossa infância. Independente sejam de anos 80, 90 ou 2000. Até 70 que vale nesse caso, hein? Ah, depende da sua idade, você, né? Né, cara? É, não, eu tenho... Pô, mas eu ouvia desenho da época dos anos 70, no caso, tipo Johnny Quest e outros aí, até mais antigo. Claro, né, cara? Você nasceu no século 17, né, bicho? Então... Boa viagem, o Flute Max 1. Pode partir sem problema algum. Flute Max 1. Pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Muito bem, galera. Desenhos da nossa infância. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Tom e Jerry. Tom e Jerry, acho que é o único que eu assisto até hoje, hein, cara. Será que era o único a torcer pro Tom? Matar o Jerry? Ah, velho, na boa. Eu gostava do Jerry, cara. Ele era meio que um diabinho, tá ligado? É, pode crer. Eu sempre torcia, cara, pro Tom matar ele. Atormentava o gato, cara. Porra, era massa, velho. Cara, eu nunca achei tão marcante. Será mais aquele desenho que você ficava assistindo quando tava morgando na frente da televisão, assim, sem fazer nada. Era uma parada tipo Chaves, entendeu? Que nunca tinha graça, mas você não conseguia largar de assistir. Não. Porra, não força, velho. É engraçado, sim, pô. Eu lembro, sabe, até hoje eu lembro dos episódios e tal. Mas, assim, o legal é que tem fases, né, cara? Do Tom e Jerry que são legais, tem outras que não são muito bacanas. Teve uns episódios aí que o Tom fala também, né? Colocaram voz nele. Ah, eu já acho ruim demais, cara. Eu também não gostei, não. Não, e isso é engraçado, né, cara? Porque assim, você pega esses desenhos antigos, né, cara? Os caras não precisavam colocar voz nos personagens e você rachava o bico de todo o desenho, né, cara? E hoje, sabe. Tem a pancada de diálogo, é tudo sem graça, é tudo chatinho, né? Nossa, cara, tem desenho que você vai assistir, desenho de porrada, assim, os caras mais conversam do que tem ação. Mas é assim mesmo. Eu descobri no começo, você não sabia se ele falava mesmo ou se era só uma coisa de salsicha, né? Porque o único que entendia era o salsicha, cara. É. Eu detesto Scooby-Doo, cara. Ah, velho, eu gosto. Cara, o Scooby-Doo, quanto mais antigo, mais legal ele é. Uhum. Ah, não, cara, pelo amor de Deus. Não. Quanto mais antigo, quanto mais novo, mais chato ele é. Cara. Não, cara, é legal. Ah, mas será que não é porque você não consegue imaginar o que vai acontecer e desvendar? É, cara, eu acho que é porque o Amorim era o Ruivo Herring, cara. Por isso que ele não... Não, eu admito que o pequeno Scooby-Doo é chato pra cacete, cara, mas o antigo era bem legal, cara. Ou é um clássico. Eu só assistia mesmo porque meu irmão assistia, aí eu... Mas eu gostava mesmo, né? Vocês nem parecem ter mais de 20 anos. Ah, eu sou nova, né? Eu nasci em 1886. Cara, eu lembro o dia que minha visão mudou sobre o Scooby-Doo, assim. Tava numa aula de história, o professor foi passar coisas que a gente não enxerga quando é criança, assim, né? Símbolos e tal, em desenhos. Aí o cara começou a mostrar, porra, porque o Salsicha de vez em quando mostra, ele tá sempre no fundo da van, ele e o Scooby-Doo, e de repente tá aquela fumaça, assim, né, os dois rachando o bico, você vai ver, mostra o que, eles estão fazendo hambúrguer, né. O cara é hippie, tá sempre na larica danada, é o único que conversa com o cachorro, tá sempre na larica, cara. É um hippie de mão cheia, compadre. Caramba, velho, minha visão mudou agora. Estragasse total, velho. Quer dizer, é verdade, né? Ele é o único que conversa com o Scooby, não é? É, cara. Os outros. É, isso aí é efeito da danada, entendeu? Bom, tentaram fazer uma cópia, né? Com aquele tubarão, não foi? Ah, é, tinha muita coisa parecida, mas o tubarão era legal também, cara. Era a Hanna-Barbera, né? Sei lá, mudou um pouco. É, em vez mas dos... ainda fiquei com o Scooby-Doo. Em vez do salsicha, era linguiça, cara. Isso na tradição nacional, cara. Oh, então, um desenho que dava raiva também era Pica-Pau, né? Pô, sempre levava vantagem em tudo. É, mas Pica-Pau foi bem marcante, né, cara, pra época dele. Foi, mas... pensa bem, por mais que ele fizesse errado, era difícil ele sair mal. Isso aí foi até uma das diferenças do Pica-Pau pra época, né, cara? Que sempre você tinha um mocinho e o vilão, né, cara? E o Pica-Pau, ele inverte isso, né, cara? O mocinho é o vilão, né? Isso que é o bacana do Pica-Pau. Mas isso enche o saco às vezes, realmente. É, cara. Esse Pica-Pau novo eu não gosto não, cara. Eu gostava daquela segunda fase, não aquele totalmente retardado. Não, biruta, né? É, aquele biruta eu achava que exagerava. Eu adorava aquele biruta, cara. Nossa senhora. Ah, não. Tipo da barbearia lá que ele fica cantando Fígaro. Nossa, esse episódio é sensacional. Ai, cara. Pra mim esse episódio só perde o das Cataratas do Iguaçu, cara. Puta, esse é foda. É isso, esse eu lembro vagamente. Toda hora o barrilzinho. Ei! Outro muito bom é quando o Leôncio faz aquele churrasco, acho que pro prefeito, se não me falha a memória, cara. É. Vai comer na casa dele e aparece o Pica-Pau Biruta. Cara, o bicho encarna o Saci, velho. A coisa ruim desse novo foi a dublagem, né? O dublador morreu, o original, e ficou esse daí. Não gostei muito, não. Ah, esse novo não tem nada a ver, né, cara? Desenho muito colorido. Nossa. É. Só fica aquela coisa ele correndo atrás dos esportes escoceses e só aparece ele o Leôncio praticamente, cara. É, de vez em quando o Zé Urubu, né, cara? Zé Urubu. É, ó, falando desse negócio de esportes, essas coisas, outra coisa era o Pernalonga, né? Não gostava, cara, não sei porquê, não gostei do Pernalonga. Sempre mostrava esses lances de França, esses outros lugares, e sei lá. Cara, Pernalonga nunca foi um desenho que me encantou muito, mas eu gostava até, era legal. Alguns episódios, não todos. Cara, eu passei a gostar do Pernalonga depois de velho já, cara, porque quando criança eu não parava pra assistir não, mas depois de velho você assiste aquilo, você fala, pô, é engraçado, cara, não dá. Isso, depois de velho, então foi isso, isso foi há muito tempo, hein, médio, caralho. Mexe muito com história, fala de Napoleão, sabe? Ah, sim, cara, sim. Mas tu para pra ver o Pernalonga, ele é um conversinha filho da puta, né? É. Cara, é ele chega ali, temporada de caça aos patos. Aí ele, não, é o coelho, aí ele vira tudo, cara. É o toelho, né? Toelho. É o Patolino que é da hora, né? Patolino, porra, muito bom. Hã? Estação de caça ao toelho. Ô, oh, poderia me dizer em que estação nós estamos? Claro que sim, meu rapaz. Estação de beisebol. Aqui, garoto. Vai lá, pega. Se livrou dele, não é? É. Isso deve cuidar dele. Ah, agora me diga, cá entre nós, em que estação de verdade nós estamos? Não seja idiota, Pernalonga. Todo mundo sabe que estamos na estação de caça ao pato. Você é desprezível. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Clássico, né, cara? Tem nem como falar que é ruim, né, bicho? Acho que o único erro deles foi não ter feito final, né? É, isso é verdade, cara. Ah, mataram. Era muito da hora. É, cara, essa história do final é uma história mal contada pra caramba, né? Já ouvi várias versões. É, rolava na internet uma versão que, na verdade, eles estariam mortos, estavam no inferno, e que o Mestre dos Magos e o Vingador eram a mesma pessoa. Que tava, que era o diabo brincando com eles ali, entendeu? Que, na verdade, a montanha-russa que foi a passagem deles pra casa, teria sido, eles teriam caído da montanha-russa e morrido todos, na verdade, né? E a Uni seria sempre um servo do diabo pra não deixar eles perceberem que eles estavam no inferno e tal, sei lá. É, essa é a história mais contada, né? Todo mundo. É. Eu não conheço a outra história. Tem história. A outra foi o roteiro original, assim, que o próprio autor divulgou e... Na verdade, o Vingador era o filho do Mestre dos Magos. Isso. E ele tinha se voltado pro lado negro, assim. Aí teria um último episódio que eles achariam uma chave e resgatariam o Vingador. Ele voltaria pro lado bom, assim, junto com o Mestre dos Magos. É tipo um Star Wars ao contrário. É isso. Saiu um... Não sei se foi livro, mas foi um arquivo da internet que eu vi que... Foi esse. Então, cara, só que, tipo, é meio... o cara pensa, é meio retardado pensar que eles estão mortos. Só que tem bem cara de sessão de RPG, cara. O final... Não, lá. Pô. É a fonte do RPG, né, cara? Isso. Não, então, isso. Só que, tipo, já como é baseado no RPG, tem bem cara de sessão de RPG essa de eles já tá morto, cara. Não, pois é, mas até esse arquivo que vazou na internet, ele foi publicado como um livro de RPG. Como um roteiro de RPG, se você pegar ele, você vai ver. Uma lá. Aventura pronta? Isso. É, esse último episódio ele deixava em aberto, assim, se eles tinham voltado pra casa ou não, porque eles não sabiam se ia ter patrocínio pra fazer mais uma temporada, entendeu? Pois é. Ficava aquele final aberto, assim. Aham, tipo, eles podiam voltar e podiam ficar, né, pelo plano dele ainda. É. Mas cá entre nós, cara, eu acho que a versão dos internautas aí, da galera que escreveu, falando que eles estavam mortos e tal, muito mais interessante. Bem bacana, né, cara? É, principalmente se você for pensar que é pra criança, né? Olha que louco. Será que não seria viável fazer esse final e passar agora? Com certeza, tem muita gente vendo. Não, mas já foi estudado 200, 300 enésimas chances de os caras fazerem isso, né? Isso nunca ninguém pega pra fazer, cara. Se for fazer... Não compensa fazer um episódio só, né? Que todo mundo não, sempre... mas daí dá uma esticada, tem jeito de esticar. Faz vários episódios, faz uns 15, 20. Ou poderia fazer uma animação mesmo, né? Tipo, como se fosse um filme, algo do gênero. Já também foi cotado um filme, né, cara? Mas eu realmente não sei por que nunca fizeram, cara. Tem material pra dar uma bela trilogia aí, né, cara? Porra, demais, cara. Ia ser mais do que Senhor dos Anéis, assim, se fosse bem feito, cara. Ah, sim. E o público tá pronto, né, cara? Todo mundo que joga RPG aí, nerdaiada, em peso, vai bater ponto no cinema pra ver isso, cara. Nossa, ia ser demais, hein, cara. Só que tentaram fazer aquele filme lá, que tinha o nome Dungeons and Dragons, mas não tinha nenhum dos personagens, né? Nada a ver, assim. Uhum. A única coisa que dá a entender é que o personagem do Jeremy Irons lá seria o Vingador, né? Ele fica até com uma cicatriz na cara, bem assim... Eu não lembro direito desse filme, eu sei que foi um lixo, né, cara? Muito ruim. É que, na realidade, o filme não era nem pra ser parecido com o desenho, né? É, eu acho que por questões de direitos autorais, sei lá, alguma coisa assim. É que quem criou a animação, pelo que eu andei lendo a história, era um mestre de RPG. Ele já era um mestre. Daí nisso que ele foi criando o roteiro e, em vez de fazer uma aventura, preferiu fazer uma animação, conseguiu galera pra patrocinar essas coisas e fizeram isso. É, todo mestre de RPG bom acaba ganhando dinheiro de alguma outra forma, né? O cara escreve livro, escreve desenho e tal. Tu é mestre de RPG, né, Knaffs? Ah, eu já mestrei em umas, cara. Só que agora eu tô bem paradão. Mas, pelo jeito, o Kina não sabe bosta nenhuma, né? Porque nunca ganha dinheiro. Ah, eu sou uma porcaria, né, cara? Isso foi boa. Let's rock this joint! alguém aí assistia Máscara? Máscara, o desenho. Quem não assistia, né? Isso até eu assisti recentemente, cara. Passava, né? Não sei em qual canal, Máscara. Qual que era a transformação preferida de vocês, cara? Tinha eu gostava do cachorrinho, o Milo lá, colocava máscara cada hora. Eu gostava de duas transformações dele, cara, que eu pirava. Um era quando ele virava aquele moleque com pirulito, tá ligado? Tinha aquele chapéuzinho, tipo pirocóptero, velho. Tinha aquelas hélices no chapéu dele. Aí ele sempre, cara, virava, né? Ô, mano, se não sei o que... É... Cara, eu chorava de rir quando ele virava aquele moleque. E outra era aquele lutador mascarado, cabeludo, tá ligado? Agora eu vou quebrar esse cara, velho. Era muito bom ouvir isso, muito bom. E cara, o cuecão que ele fazia? É. Cara, eu curtia quando ele virava Homem-Aranha, só que ele dava uma zoada no Homem-Aranha, porque ele não soltava teia pelos pulsos, era pela bunda mesmo, né? Igual... Ai, ai. Ô, Máscara é muito sem noção, cara. Ô, Máscara passava no Disney Club, não era? Também? Passava. TV Cruz? Isso, junto com Timão e Pumba, Turma do Pateta. Mas passou por pouco tempo, eu acho, cara. É. Ô, a Turma do Pateta, cara, adorava esse desenho. Nossa, Pateta e Max, cara. Isso, esse daí mesmo. Sensacional. Cara, desenho do Pateta que eu curtia muito eram aqueles tutoriais, sabe? Como, por exemplo, é clássico, né, cara? É. Assim. Como você joga futebol americano? É que eu assisti, é muito legal aí. Cara, você racha de rir, velho. O bastão é feito de madeira selecionada e com o peso adequado. A luva de beisebol é bem acolchoada. Exceto quando a bola é apanhada. O beisebol é geralmente praticado em um campo, que consiste em uma tribuna de honra, arquibancada, cercado e um campo ou quadrado. O nome é devido ao seu formato. O jogo é bastante simples, só temos que observar os nomes. Não, ele é muito tonto, né, cara? Aí vem a voz do livro conversando com ele, é o melhor. Como jogar beisebol? Primeiro você precisa de uma luva. Pega uma luva. De um kit pra ele, né? É, como montar alguma coisa. Nossa, era muito bom, cara. Era sensacional. Eu acho que dos grandes da Disney ali, cara, Pateta, Donald e Mickey, o único que eu gostava era o Pateta. Porque o Mickey é aquela coisa chata pra caramba, né? O Mickey também não... E o Donald, assim, às vezes era engraçado, mas a maioria das vezes era chato também, cara. Ah, eu curtia o Donald. Acho que o Chip Deco achava bacana. O Donald era legal pelo jeito dele falar, né, cara? Não conseguia falar nada sem cuspir, né, cara? Isso era muito engraçado. Esse se ferrava toda vez, né? É. Toda vez. Mas teve um desenho do Donald que passou no Cruz também, que era aquele com os três sobrinhos dele que moravam com ele lá. Puta, Pudinho, Zezinho e... Luizinho. Esse era legal. É, lembro o DuckTales, né? É. O DuckTales também é muito fera. Nossa, cara, o DuckTales era show. Nossa, aquela música lá, a música de abertura é o Luiz Ricardo, né? É. Do SBT que canta, não sabia, não. Fiquei sabendo há pouco tempo. Aham. Luiz Ricardo que era a vovó Mafalda, né? Isso mesmo. Tentou emplacar a carreira de cantor, mas não deu certo, não. É, mas por um tempo ele foi o Bozo também, não foi, não? Foi. Acho que foi. Foi. É, você falou em Chico e Teco, né, cara? Outro que é clássico também, cara. Uhum. O esperto e o burro, né? É. Não sei se você fere. Tá falando esperto e burro lá também, o Timão e Pumba, né? Pumba sempre inocente e se dava bem. O Timão sempre espertalhão se ferrava. Pique o cérebro, né, cara? Pique o cérebro. Nossa, também. Pique o cérebro é perfeito. Cara, o cérebro acho que era um dos vilões mais cabreiros que eu já vi na vida, cara. Nós vamos dominar o mundo. Cara, vamos nos preparar para amanhã à noite. É. O que vamos fazer amanhã à noite, sério? A mesma coisa que fazemos todas as noites. É. Tentar dominar o mundo. Até o olhar do cérebro era macabro, né, cara? Puta. Ele é super demais. Ricasoide. E correr o satisfaz. Ricasoide. Salva Washington DC. Se não tiver mais nada na TV, Ricasoide, Ricasoide. Cérebro nada bate, tem calda de chocolate. bom caso para Freud. Freakazoid, Freakazoid. Olhem só pra ele no seu computador, surfando na internet, no espaço ele entrou. Virou um Freakazoid e forte se tornou, deixando o pé nos ovos, mas ele é que virou. Freakazoid, cara. Nossa, cara, Freakazoid era louco. Freakazoid era ótimo. Né? Eu chorava ali com o Freakazoid, cara. Cara, frica. Não, e o legal é que era um desenho muito pra frente, né, cara? Muito novo pra época dele, né, cara? Inovou bastante. Cara, eu lembro que, assim, eu fui assistir aquele desenho e nem sabia do que se tratava, tá, a primeira vez, né? Só que o cara era surtado, compadre. Eu fui assistir esperando um desenho de super-herói, aí o cara... Ok, vamos para lá. Aí põe as duas mãos pra frente e sai assim. Cara, isso era ótimo. Cara, eu chorava de aquele desenho. Ai, caralho. Eu não lembrava disso, cara. Ai, meu Deus, muito bom, cara. E os inimigos, cara? Tinha o Cerebelo. É, cara, verdade. Qual outro? Eu não lembro mais. Eu não lembro muito bem dos inimigos. Foi... Cara. Tinha o Cavernoso, cara. Eu lembro mais do Freakazoid em si, cara. As loucuras dele, cara. Puta, era muito comédia, cara. Outro dia eu tava vendo uma entrevista do... Assim, o cara que fez o Freakazoid no Brasil foi o Guilherme Briggs, né? Foi. E ele tava falando... E aí eu fui procurar... ver também em inglês, cara, pra ver... Em inglês não tem graça, cara. Não tem, cara. Inglês... Tem muito desenho que chega aqui, cara, e é a dublagem daqui que dá a graça pro desenho, cara. Ele surtou geral, cara, na hora de fazer esse desenho. O cara pirou, cara, gigante. Caralho, cara, essa dublagem. Isso era demais, cara. Eu lembro de uma. Tem uma do. Esse inimigo que tô falando, Cavernoso. Que até passou na Globo, passou em tudo quanto é lugar, cara. O Cavernoso querendo matar todo mundo, ele entra na festa, assim. Aí ele começa a cantar com o Cavernoso, né? Ponte baixa, todos para o chão. O Cavernoso tá fedendo, ia no rabo. Ponte baixa, todos para o chão. Ponte baixa, todos para o chão. Ponte baixa, o Cavernoso tá todo borrado. Borrado, e é no rabo. Pare de cantar agora. Pare e vá, já chega dessa música. Pare, todo mundo abaixado, pare. Eu quero que todos vocês venham pra este lado. Todo mundo abaixado! E vazou isso, cara. Passou na Globo, passou no Cartoon, passou em qualquer lugar. Ai, meu Deus. Tá foda aqui, cara. Eles zoavam muito outros filmes, né? Desenhos e tal. É, isso que era inovador, né, cara? Que no meio do desenho você tinha trechos de filme, de propaganda, né, cara? É. E eu lembro que na época você falava, cacete, cara, que coisa mais maluca, velho, tá louco. Você misturando um monte de elementos, sabe? E, cara, só contribuía pra você ver o quanto que aquele bicho era doente da cabeça, cara. Era lunático demais, cara. Eu lembro de um episódio também, tava ele com o Cosgrove lá, que era o amigo dele. Uhum. Era o policial amigo dele, lembra? Aí eles foram assistir o filme Congo. Aí eles viraram, mas Cosgrove, esse filme, quem é o macaco? Quem é o rapaz vestido com roupa de macaco? Ai, meu Deus. Cara, eu acho que foram assim, os personagens mais. Um dos personagens mais simpáticos, né, cara, que já passou assim pela TV, cara. Você vê, você tem o Máscara, você tem o Freakazoid, quem mais que você tem? Você tem o Patolino, né, cara? O Patolino tinha um. um ar meio loucão assim também. É, eu acho que. Eu ainda acho o Freakazoid melhor do que o Máscara, cara. Ah, não, sim, com certeza. Só que isso que foi a história. O Briggs ligou pra quando eles cancelaram o desenho. Uhum. Aí disse que o produtor americano falou pra ele: ah, desculpa, mas eles não entenderam a piada, entendeu? Uhum. E eu acho que não foi muito bem de audiência também, nem aqui, cara. Não, e é engraçado que até o Spielberg, né, cara, tava envolvido na produção tava. Do desenho. E ele mesmo falou, né, cara, que era um desenho que tava muito à frente do tempo dele. Que era difícil o público entender aquele aspecto do Freakazoid. Eu acho que. E eu não sei por que eles não passam hoje em dia, cara. Porra, é um desenho tão maneiro, cara. É sensacional. Era da mesma turma dos Animaniacs, ali, Sim, sim. Dos Tiny Toons. Acho que até aparecia de vez em quando o Pink e o Cérebro, assim, só pra dar uma olhada. É, isso aí. Cara, He-Man. Só falar do He-Man, eu coloco aquela musiquinha do He-Man que eu falei pro Matt. Ah, não, boss. Fala pro He-Man por causa da musiquinha. É brabo, hein, compadre. Ah, acho da hora com a musiquinha. Os Defensores do Universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos, a feiticeira, o mentor e Gorpo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Oh, é legal a música, cara. Só a música também, né, cara? Então, cara, o desenho. Eu achava muito tosco. Não, na época. Ah, você não pegou essa época, não se assistiu. Ah, era legal sim, cara. Era legal. É tosco demais, cara. Antigamente era legal, cara. Ai, mas cuidado com a vida aqui, não. Hoje tu vê, tu fala que é tosco demais, cara. Mas na época. É, aquele leão lá, aquele tigre, né? Que era medroso, ficava. É. Eu lembro que era uma febre, cara, na época, assim. Como que era o nome do tigre? Vocês lembram, cara? Era o Gato Guerreiro. Não, mas tinha um outro nome pra ele. Quando não tava transformado, era o Pacato. Isso, Pacato. Certeza que era Pacato, cara. Certeza. Era. Ele fala na abertura. É. Porque hoje, cara, tem essa paranoia, né? A galera fala que o He-Man era gay pra caramba e tal. De fato era, né? Porque o cara, quando não tava transformado, era um gayzinho de roupa rosa com cabelo Chanel, né, cara? Não, mas peraí, cara. Se você pegar todos da época dele, todos têm aquele mullet. Todos. Sem exceção. Aquele carinha dos Herculoides, tá ligado? Quem é? É, pode crer. É o mesmo estilo. O Conan tinha um mullet também. Todos eram. Os caras não tinham muita criatividade, essa era a verdade. Era o padrão da época, Z. Isso aí. É. Mas a roupinha era tudo do mesmo jeito. É. É que hoje. Aí depois assim, o cara transformava, ficava super bronzeado, né? De tanga e bota de pelúcia, compadre. Protegia muito, né? É, cara. Era cruel, parada. Cara, mas assim, só lembrando do He-Man, eu lembro que aí quando começaram com essa parada, ah, He-Man é gay e tal, beleza, né? Quem começou com isso foi o Didi, cara, tenho certeza. Que ele virava naquela liga dos super-heróis dele lá, pelos poderes de gay que sou. Isso o Matt se lembra. Acabou com a parada, cara. Cara, uma parada que o boss falou da musiquinha do He-Man, um dia eu chorei de rir, cara. Eu tava na academia, compadre. Aí, tipo, beleza, tinha um cara ali que todo mundo falava. Tinha um cara de cuequinha. Não. Pior que nem, cara, foi pior do que isso. Eu lembro que foi assim. Tinha um maluco que todo mundo falava, né? Que o cara era gay e tal, de boa, né? O cara no canto dele, nunca nem tinha trocado ideia. Aí eu tava fazendo supino assim, eu virei, cara, você dá uma olhada aqui, né? Aí beleza, né? Tipo, tô de boa, acho que na terceira série, cara, tinha aumentado o peso aquele dia. De repente o cara do meu lado, você tá com a musiquinha do He-Man no celular do cara, velho. Cara, eu perdi as forças, quase morri enforcado. Nossa. Meu Deus do céu, cara. The Muppets Baby. Pô, Caco, Muppets, né, Baby, cara? Era legal. O Caco, a... era bacana, a cara. A Pig, né, também. Tinha a portinha lá que ele gostava. Cara, eu tinha... Como é que chamava o... Como é que chamava o narigudo lá, azul? Gonzo. Gonzo, cara. É melhor. Eu tinha uma amiga, cara, que ela era... A pele dela era bem rosadinha, cara. E aí na sala uma vez, a gente... A gente começou a chamar Pig, Pig, Pig. Cara, aí ela olhava. Não, o professor, ela não dava bola, só que o professor ouviu a gente, olhou pra gente assim, olhou pra ela, cara. O cara começou a ter um ataque de riso, cara. Ele não conseguia segurar, mano. A guria ficou mó de cara com a gente, velho. Tem o X-Men dos anos 90 e o Homem-Aranha, que é o mesmo estilo de desenho, assim, da mesma produtora. É. Tinha até algumas participações, assim, de vez em quando, de um no desenho do outro. É, é. Eu acho a melhor série do Homem-Aranha animada feita até hoje, cara. E do X-Men, né, do cara? Do X-Men também, cara. O X-Men é muito bom, cara. Tinha, nossa, tinha aquele clima, assim, de guerra civil, né, cara? É, cara, isso aí. Eu tenho aqui algumas temporadas desse desenho, cara. E eu lembro, cara, que era legal porque você via, assim, sabe, quase todo o time do X-Men, cara. Isso aqui, isso pra uma criança, é você que tá querendo infartar uma criança, né, cara? Você mostrar Wolverine, Gambit, Vampira, Colossus, toda essa... E não era só focado no Wolverine, né, cara, como foram os filmes aí, ou as séries novas, né? É. Era todo mundo, cara. Essas séries novas também do X-Men, cara, elas são boas, cara, mas elas, sabe, perdem muito foco, cara. Eu gostei do Evolution, cara, mas o X-Men Wolverine lá não assisti ainda, não. Cara, ele é até legal. Ele em questão, assim, de... Sabe, daquele aspecto de guerra civil do X-Men, ele é muito bom, cara. Então, cara, essa série da X-Men, eu acho que ela pegou bem, assim, a personalidade de cada X-Men, né? Você não tinha o Ciclope retardado, ele era o líder. O Wolverine que era o excluído, né? Não tinha, não tinha essa. E a Tempestade com os Warlocks ali, eu achei que resumiu bastante, assim, o que teve nos quadrinhos do X-Men, né? Sim. Conseguiu passar um pouquinho por cada fase, cara. É, isso que é legal, cara. E mais pra frente você vê outros personagens também, né? Já pro final do desenho. É, o Apocalipse, o Bispo. É, o Ford. É. A galera da X-Force. É, cara, é um desenho sensacional mesmo, cara. Porque em questão de roteiro fiel aos quadrinhos, acho que foi o melhor, com certeza, cara. Já o Homem-Aranha dessa época, cara, eu acho que nunca teve nada igual ou bom, assim, pro Aranha. Ah, não. Com certeza não. Passou por todas as sagas ali do Aranha, cara. Teve a mutação, teve ele deixando de ser Aranha, teve o início, teve tudo, cara. Enfrentou todos os vilões clássicos dele ali. É. Inclusive o Sexteto, né, cara? É. Tem uma... A saga do Venom é muito legal, cara. Eu lembro logo que ele... Cara, essa é ótima. Aparece a Carnificina também, não aparece? Aparece. Aparece. Eu lembro que logo ele pega o simbionte, ele... Ele tá andando pela rua, assim, ele pensa, nossa, eu precisava de uma roupa legal pra impressionar aquela menina. Aí vira um terno, simbionte. É. Aí que ele descobre, né, o poder do simbionte. Ele, nossa, que legal. Vamos ver, aquele cara do Aerosmith. Aí fica com a roupa igualzinha, cara. Verdade, cara, verdade. E é legal, cara, que até o traço desse desenho, ele respeita muito o traço de quadrinhos, né, cara? É, bastante, bastante parecido, né? Isso. Você olha, assim, as proporções, o tamanho do... Mesmo que o Peter, ele é um estudante ainda, tá no colegial e tal, você vê que os caras quiseram colocar ele mais ligado ao quadrinho, né, cara? É, aquele aspecto. muito grande e tal. Ele é forte, ele não é magrelo igual desse desenho agora, né? Isso aí. É, esse agora, né? Esse agora que saiu, eu esqueci o nome. É, ele coloca mais como colegial, ele traz um pouco mais pra realidade, assim, né? É, eu acho que o filme novo vai se basear bastante nesse, cara. Provavelmente, né, cara? Provavelmente. Pelo que tá saindo de foto aí, o ator que escolheram, acho que é bem por esse lado aí. É isso aí. E só que assim, cara, esse desenho, esse último desenho, ele também tem uma história legal, assim, sabe? Não é tão boa que nem a dos anos... A do desenho dos anos 90, mas é legal também. Vale dar... A do desenho dos anos 90, cara, o legal é que assim, ela era repartida em pequenas sagas, né? Uhum. Eu lembro que até quando saiu em DVD, saía cada saga pra um DVD, assim, saía a saga do Venom, a saga do Abutre, a saga do Hydro-Man e por aí ia. Mas era legal quando tinha os crossovers também, entre o desenho do X-Men e do Homem-Aranha, cara. Cara, isso era demais, né, bicho? Eu lembro que quando ele na saga da mutação lá, que ele começa a virar aranha humana, ele vai procurar o Xavier, né? Pra ver se o Xavier consegue ajudar ele. Aí ele invade a mansão, assim, tem. Os caras caçam ele. Uhum. E ele fica louco. Aí ele entra na sala de guerra do X-Men, cara, enquanto eles estão treinando. É verdade. Isso é demais, cara. Ele vê a tempestade lá, a tempestade vira, vai matar um sentinela lá. Ó, raio poderoso, vem até nós e mostra isso sua aí, força. Isso eu morria de rir, cara. Toda aí, a oração dela que ela fazia. Não, aí o Aranha dá uma zoada nela violenta, cara. Ele fala, ó, teia poderosa, vem até nós e sai, seja bem grudenta. E é legal, né, cara, que ele também guardou esse aspecto dos quadrinhos, né, cara, do Aranha ser um pouco mais comediante, né, cara. Se zoar um pouco mais durante as lutas e tal. Até nisso ele ficou bastante fiel. É, ele tinha bastante esse aspecto, assim. Coisa que esse novo tenta, mas não consegue, né? É, não pega. Não. Quando o cara tenta fazer uma piadinha, ele fica bem artificial, cara. É. Ou já é muito sacada já, né, cara? É. Se não me falha a memória, cara, mas esse desenho do Homem-Aranha, ele também fez um crossover com Vingadores, não foi, não? Ou eu tô enganado? Eu acho que eu tô enganado, cara. Pelo menos eu não lembro. Acho que não tinha Vingadores nessa época. Não, tipo, não com desenho dos Vingadores. Isso não tinha mesmo. Mas com alguns personagens. Tipo, apareceu todo mundo. Apareceu o Tony Stark, apareceu o Frank Castle. É, isso aí mesmo. Apareceu uma galera, cara, todo mundo. Cara, eu lembro dessa aparição do Tony Stark, cara, do Homem de Ferro, né? Porra, foi massa, cara, foi massa. E eu lembro, um trecho que eu lembro até hoje, cara, foi da luta do Homem-Aranha com o Escorpião, cara. Eu adorava o Escorpião, cara. Eu falava, vai, Escorpião, mata esse desgraçado, não gosto. É muito maneiro, cara. Beyblade. Ah, essa... Peraí. Eu tenho uma história muito legal de Beyblade, cara. Lançou uma época, né, uns peãozinhos assim, né, cara, que era tipo Beyblade, não é? Sabe qual é? E aí tinha um colega meu, cara, eu tava aqui, acho que na quarta série, não sei, e aí um amigo meu comprou um peão desse da Beyblade, né, cara? Que é todo cheio, todo enfeitado e tal, todo cheio de firula. Uhum. Cara, aí uma vez, desde cedo eu já era terrorista, cara. Ele chegou assim e falou, olha que legal. E soltou assim o peão, né? Cara, eu saí correndo, meu irmão. Eu dei uma bicuda nesse peão. Cara, mas foi uma senhora bicuda, cara. O peão voou na parede. Bah, explodiu o peão, cara. O cara ficou me olhando assim, disse, tipo, cara, eu comprei aquele peão, velho. Coitado. Cara, eu sei que eu ria, velho. Cara, eu nunca entendi essa merda desse desenho, compadre. Tipo, o cara botava o peão pra brigar? É, estranho. Pois é. Eles duelavam e tal. Sim, é mas, tipo... Não, mas a gente que é criança, né? A gente... Ué, era muito doido, cara. Ah, velho, na boa, não tem graça, cara. Era, ah, cara. Todo mundo tinha uma Beyblade no colégio. Eu tinha, cara. Eu, tipo, na minha imaginação, a minha Beyblade tinha o espírito lá. Sério, agora é sério. É, isso é... A minha tinha. Se meus amigos viessem falar que não tinha, eu já ia dar pra porrada. A minha tinha. E eu que ele. Você devia ter vergonha de falar isso, Kina. Puta que pariu, cara. Cara, foi esse o tempo em que espírito baixava em pessoa, né? Mas é sério, cara. A minha... Pô, eu ficava lá brincando, só que daí os apelão comprava as de metal, cara, e destruía as minhas, cara. Eu chutei uma dessas de metal, cara. Eu lasquei o peão, só que eu me fudi também, cara. Cortou meu pé, meu irmão. Tinha que duelar, você saiu até faísca. É, maluco, é umas doidas mesmo, cara. Só que eu sempre achei tão sem graça, cara. Eu fico imaginando, assim, sabe? Dois moleques assim, ah, vamos lutar com Beyblade, beleza. Sabe, você joga lá, o moleque joga dele, cara, vai lá, dá uma bicuda na Beyblade dele, pronto, acabou, você ganhou. Aí, cara, eu acho muito sem noção. Em que lugar da Terra está a Carmen Sandiego? Carmen Sandiego, né, cara? Pô, tem que falar, né, bicho? Carmen Sandiego era legal, cara. Pô, era maneiro, cara. Eu acho que foi o primeiro desenho, assim, com uma interatividade grande, assim, né? Que você realmente procurava o que tava ali dentro, cara. Tentava... É, cara. É, você entrava na história, né, cara? Que tinha aqueles dois pivetes, né, cara? É. E aí eles transportavam pra, sabe, lá Deus e o mundo onde? Atrás da bendita Carmen Sandiego. E era legal que o desenho ia te dando pistas, né, pra você achar. É, também. É, cara. Era um desenho inteligente, cara. Era um desenho muito bem montado. Eu lembro que eu fiquei puta órfão, assim, cara, quando acabou, assim. Eu me senti... Foi me senti, foda. Me senti burro, cara. Eu falei, porra. Porque o desenho tinha altas lições, assim, cara, de história, sim, de física. É, verdade, eu, verdade. No final dos episódios, né? Eu aprendi muita coisa com desenho, cara. É verdade. Caraca. Sem falar que é Carmen Sandiego, né, cara? Pô. Que droga, nunca abri aquele maldito sobretudo dela, cara. Fat Cats. Esse eu lembro, cara. Esse eu lembro. Era legal, cara. Era um gordinho, né? Tinha um gordinho, um era magrinho, o... né? Era T-Bone Razor. É. Esse eu lembro também, cara. Eles eram meio que o bop da... É. Da cidade dos gatos, né? E era uma fita roupa deles, né, cara? Uma roupinha muito escrota, tipo Batman, sei lá. Que porra era aquela, cara? É, eles eram meio... Moravam no lixão e com isso fizeram um jato melhor do que de toda a polícia, né? Ai, velho, muito comédia, cara. Mas achava legal, cara, o desenho. Ah, era bacana, cara, era bacana. Eu lembro, os vilões eram meio Homem-Aranha, assim. Tinha o Time Master, que era um... É. Um anão laranjado que parecia o Duende Macabro, né? Duende Macabro, é. Aí tinha um outro que era meio lagarto, assim, que era um doutor com mutação genética lá, verde, olho amarelo. Um que eu gostava muito, cara, era esse Nick the Cat, cara. Tá legal. Aquele, principalmente do Cão Tubarão, tá ligado? O Shark. É o Shark. Cara, eu adorava aquele cachorro, velho. Era um desenho surtado também, né, cara? É. Puta, aquele lá era doente também, cara. E era legal, cara, que achava massa a voz dele, cara. A dublagem dele ficou muito legal. Porque ele tinha toda uma pompa pra falar, tá ligado? É. Falava tudo, ai meu Deus, eu estou em perigo, não sei o que. Muito bom, cara. Ó, oh, Anabela, minha bela, como é que você vai nesse dia com vários raios de sol? Ai, é. Alguém vinha, é. Doug aí? Nossa, cara, Doug era demais. Doug era bom, cara. Acho que eu vi todos os episódios. Eu acho que eu vi todos também, cara. Até hoje a gente passa na Cultura, no seu horário. Então, tem uma diferença no Doug, cara. Tem o Doug que passava na Cultura. Eu lembro assim, era o combo, né? Você sempre via ou Anos Incríveis de Doug, Bikman, Tintin. Você passava a noite na Cultura ali, cara. Esse Doug da Cultura, eu acho ele muito melhor do que depois que a Disney comprou os direitos, cara. É, foi duas temporadas de um produtora e duas temporadas da Disney, né? É, o que a Disney comprou eu achei bastante sem graça. As histórias não tinham mais aquele... Sei lá, tinha... O Doug era um desenho diferente, cara. Ele não precisava ter ação, não precisava ter porrada pra nada. E era cativante, assim, né? Eu não vi uma pessoa que fala assim que eu não gostei de Doug. Todo mundo que eu converso adorava. Ah, era demais, cara. Então deixa eu inaugurar. Eu gosto de Doug, mas não é, sabe, um desenho. Eu curto mais um desenho de ação ou de comédia. Era legal, era bom, mas não era tudo isso, assim, ao meu ver, né, ao meu ver. Ah, era inocente, uma coisa bem... Não, pois é, eu acho que isso que é o legal do desenho, né, cara, que é um lance simples, né. É um desenho bacana e tal, justamente por isso, porque é inocente, né, cara, é um lance muito simples e ele te conquista por isso, cara, isso que é legal dele. É, ele consegue ser inocente sem ser babaca, né, cara? Porque, por exemplo, o Capitão Planeta também era inocente, mas era babaca demais, cara. Capitão Planeta, cara, muito fera, achava da hora esse desenho. Ah, legal, não, cara. Eu achava gay demais. Ah, da hora. Então, por que o Egon gosta? Tu pergunta. É terra, mar, fogo, água, é isso aí, não é? E o brasileiro tinha que ser o coração, né? Ah, isso eu não lembro, detalhes nem a pau. Era o indinho brasileiro, era o coração, cara. Ah, melhor do que o Blanca, né, cara, porra. Ah, que isso, cara, Blanca roleia. Blanca é foda. Pô, cara, já que nós falamos de Blanca, Street Fighter Victory. Street Fighter 2. Melhor desenho de todos os... Melhor até que Dragon Ball, cara. Ah, não, para. Não, para aí. lá vem o fanboyola de Dragon Ball. Nem vem. Nunca na vida. Que é do meu tempo. Se for ao contrário, que eu vou banir você do fórum. Cara, esse desenho dá de 1000-0 no Dragon Ball. Ah, não é do meu tempo, cara. Só que eu assisti esse há um tempo atrás e é muito foda mesmo, cara. Esses caras que gostam de HQ não gostam de anime nem a pau. Não sei, cara. Street Fighter, o jeito que... A história que eles colocaram pro jogo, os personagens, cara, tudo ali é muito bem distribuído, é muito bem contado, cara. Até o Gaio, velho, que você fala, puta, vamos puxar um saco porque é americano. Não, cara, ele tá muito bem colocado na história. É muito foda, cara, muito foda. Eu gostava, assim, mas eu preferia Mortal Kombat. Ah, não, cara. Sério? Puta, nunca, cara, eu sempre achei melhor. Mas é a minha opinião, isso aí, né? Cara, esse desenho foi legal porque eles conseguiram dar uma personalidade pra cada jogador do jogo, assim, e eles conseguiram trazer muita coisa de mitologia japonesa e chinesa, assim, pra dentro do desenho, cara. É. A história do Hadouken ali, cara, que eles vão buscando aqui, conhecendo, bebe em fontes de mitologia mesmo. Pois é. Tudo cara, que tá ali, cara, tem um fundo histórico, assim, sabe? É. Era demais, cara. E tudo casou naquele desenho, cara, sabe? A trilha sonora era poderosa demais, cara. Nossa, cara, nem me fala. Dublar. Cara, acho que é o único desenho japonês em que eu consigo assistir, sabe, no áudio original, cara. No japonês mesmo. Porque eu detesto do fundo da minha alma anime no áudio original, cara. Eu não aguento, sabe, Soba Sashimi, Hashi. Aquela voz de mulher, né, que dubla. É, cara. Agora. Agora no Street Fighter não, cara. Ficou muito massa. Eu lembro da voz do Vega, cara. Porra, o Vega ficou foda no desenho, cara. A versão inglesa me ficou bom. Ficou legal, mas a japonesa ficou até melhor. Até a versão nacional é boa também, a dublagem, cara. É boa porque as partes de ação eles não dublaram. Por isso que ficou. Eles deixaram os glitches ali originais, cara. Isso é que eu queria na dublagem. Ele era um desenho, cara, que tinha muita aura, assim, né? Ele tinha uma. Parecia que tinha vida, assim, cara. Eu lembro que em casa, assim, nós sempre fomos fissurados em tudo que tivesse a ver com luta, né? Eu e meu irmão, cara. E a gente assistiu o desenho, compadre, no SBT de domingo de manhã. Um olhava pro outro, e já. Corria igual Super Nintendo. Que isso, cara, era porrada pra valer. Não tinha essa, não. Isso é verdade, cara. Cara, eu lembro. Esse desenho e nunca tenha dado um grito desse, cara. Não, cara, eu lembro um dia, era domingo, assim, tava só eu e ele em casa. Aí, tipo, começou a passar esse desenho e a gente foi assistindo. E foi bem o dia da luta do Ken contra o Ryu dentro da caverna lá do Balsin, né? Cara, isso é muito foda. E é porrada, cara. Porrada pra valer, assim, né? Eu lembro que acabou o desenho, cara. A gente sempre saía quebrando a casa, assim, né? Porrada. Aí esse dia, cara, tipo, a gente foi na porrada até um corredor que tinha em casa, assim. E no fundo desse corredor, no fim desse corredor tinha um vaso gigante, assim, cara. Nossa senhora. Não, eu vim correndo. Eu vim correndo na voadora, né? O moleque pulou e segurou na parede, assim, cara, fez uma abertura. Putz. Eu passei embaixo. Pergunta, cadê o vaso? Que cena ótima desse jeito, cara. Meu Deus. Eu duvido quem assistiu esse desenho nunca foi pra um quarto depois balançar os braços com o Rio fazia pra tentar fazer o radão aqui com o Pad. Ele ainda tocava musiquinha com a boca, né, cara? Verdade. Bom, galera, e com isso encerramos o programa de hoje. Nós ainda voltaremos a esse tema, faremos novos programas. E caso você queira enviar dúvidas, críticas ou sugestões, o nosso e-mail é warriorscast@thewarriorsground.com. Muito obrigado.